Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis. Eu estou ministrando, irmãos, a sequência da palavra que eu compartilhei hoje pela manhã. E você não vai perder em nada, você não vai ser prejudicado, você pode entrar no site durante a semana e ouvir esta palavra. E, na verdade, eu estou incentivando os irmãos a ouvirem uma série de ministrações desses últimos domingos. São ministrações que falam conosco sobre vida de santidade e, como domingo passado, nos chamam a atenção para uma vida de não apenas ouvintes, mas praticantes. Irmão, esse é um quebrantamento dos mais importantes da nossa vida. Nós irmos para diante do Senhor saber quais são as coisas que nós já estamos carecas de ouvir e ainda não colocamos em prática. Essa é uma pergunta verdadeira, genuína, sincera nossa diante de Deus. Deus, quais são as coisas que eu já sei, eu já ouvi? Eu já estou cansado de ouvir o pastor pregar. Eu queria um negócio diferente, Deus. Então você vai para diante do Senhor, esse negócio diferente, começa com o teu fogo. Porque se não for do teu fogo, Senhor, então não é diferente. E o que eu quero de diferente na minha vida são as experiências de quem coloca em prática aquilo que ainda não foi colocado. Porque vimos hoje pela manhã que Jesus deixa claro o que é ser discípulo, como um discípulo deve se portar, como Jesus, que é o Mestre e o Senhor, se portou. E nós vimos que muitas vezes nós nos esforçamos para sermos como o Mestre, sermos como Jesus, sermos iguais ao que Ele colocou como referência de discípulo, mas não conseguimos. E a própria palavra diz, Jesus diz assim, se você não negar a si mesmo, se você não colocar em prática o que eu ensino no meu reino, você não consegue ser meu discípulo. Você vai tentar ser discípulo e não vai conseguir, você vai tentar a vida cristã e não vai conseguir. E uma das coisas assim mais fortes que o Senhor tem falado é que se eu e você, irmãos, não formos verdadeiros discípulos de Jesus nessa terra, nós não seremos pela eternidade. Jesus disse isso de uma forma muito mais maravilhosa. Ele diz assim, naquele dia muitos dirão a mim, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, eu lhes direi, não vos conheço. Então, Senhor, eu quero realmente parar diante do Senhor nesse tempo tão difícil, a sociedade, as coisas, e é tanta confusão, é governo, é manifestação, é necessidade, é comércio, é dinheiro. Senhor, eu quero parar a minha vida e nesses dias intensificar essa busca por essa resposta. Quais são as coisas que eu tenho ouvido, mas que não tenho colocado em prática? O Senhor nos mostra isso claramente. E o Senhor nos diz que existem recursos. Existem condições que nos levam a sermos discípulos de verdade. Existem condições favoráveis para alguém como discípulo alcançar algo de Deus. Existem condições favoráveis para alguém ouvir a voz de Deus, para alguém ouvir direcionamentos de Deus. Existem condições favoráveis. Nós vamos de vez em quando lá para Tiradentes, e Tiradentes é uma cidade histórica, quieta, tranquila, e se você não for naquelas poucas datas de muito evento, você desfruta de um lugar maravilhoso. Tem uma serra que cerca a cidade, parece que daquela serra emana alguma coisa. O Luiz Fernando diz que tem uma teoria que o sol bate naquela serra e que espalha sobre os habitantes de Tiradentes apenas aqueles feixes de luz que transmitem descanso, alguma vida, alguma bênção. E realmente você passa 2 dias em Tiradentes, parece que você aquietou 10 dias de descanso. Tem muitos lugares assim. Tem o sítio, vai lá para o sítio. Não é isso, Anísia? Cadê a Anísia? Vai lá para o sítio, descansa. Que coisa boa. Ai, meu Deus, que delícia. Você vai para a praia, finalzinho do dia, tarde, todo mundo já foi embora, você está ali, aquela, que coisa maravilhosa, o descanso, irmão. E quando eu e você estamos descansados, nós estamos propícios, nós estamos mais sensíveis a muitas experiências diferentes. E Jesus nos declara algo sobre o descanso. E o descanso, na verdade, é uma ordenança de Deus para o seu povo. E todas as vezes que nós estamos em descanso, numa dimensão de descanso, nós ouvimos mais o Senhor. Nós nos sensibilizamos mais para o que Ele mostra, para o que Ele quer, para o que Ele está fazendo em nós. Há um conceito científico, simples demais, físico, acústico, eletromagnético, de que se você tiver o recurso correto, você aqui agora ouve uma rádio do Japão. Existem ondas eletromagnéticas, existem ondas radiofônicas, existem ondas em diferentes frequências que estão espalhadas por toda a Terra. É como o celular. Alguém lá na China digita o seu número e instantaneamente o seu telefone toca aqui e você ouve a voz daquela pessoa e essa voz veio pelo ar. Essas ondas estão aí. Ninguém está ouvindo nenhuma rádio da China, do Japão agora. Mas se você colocar um aparelho receptor agora, compatível, que comporta essa frequência, e você sintonizá-lo nessa frequência, você vai ouvir aquelas vozes. É tão simples quanto essa ilustração. Se eu e você sintonizarmos a nossa vida na frequência certa, você e eu veremos que Deus já estava falando, o programa já tinha começado há muito tempo, talvez a gente pegue no meio da fala, porque não existe isso de Deus não estar falando, existe isso de eu não estou ouvindo. E sempre será porque a nossa condição de vida é estressante, priorizamos outras coisas. Então o Senhor vem e nos ensina sobre descanso. Pela manhã, na primeira parte, eu comecei a ministrar aos irmãos sobre Gênesis 1. E nós vimos que o capítulo 1 de Gênesis é uma declaração aberta de como Deus opera as coisas. Deus operou o capítulo 1 de Gênesis todos, construiu todas as coisas do universo pelo poder da sua palavra. Mas nós, na correria, na confusão do dia, nos valores dessa sociedade, nos alvos, nas pressões diárias ao nosso redor, na maioria das vezes nossa boca fala dos problemas, das dificuldades. Sei não, sei não. Um sei não é uma frase suficiente para a gente expressar um mundo de incredulidades, de dúvidas, de tristezas, de amarguras, de coração travado, de fé limitada. Sei não, sei não. E quantas vezes nós falamos sei não, hein? Olha, mas eu sei não. Vamos ver. E como crentes, talvez a gente troque a frase. Deus sabe. Deus sabe, Deus sabe. E talvez seja só uma frase que veladamente expressa nossa incredulidade. Quando não murmuramos, quando não reclamamos, quando da nossa boca, ao invés de sair louvor e adoração, sai um mundo de outras coisas, ou murmurando, ou reclamando, ou simplesmente fazendo coro com o pensamento do ímpio. E o Senhor nos ensina no capítulo 1 de Gênesis que a primeira coisa que tem saído da nossa boca, como de Deus, para construirmos qualquer coisa, é uma palavra profética. Em qualquer circunstância. Lá no meio do caos, o Espírito Santo veio, pairou sobre a face do abismo e o Senhor declarava, haja luz e houve. E viu Deus que era bom. E Deus disse, é bom, é muito bom. E vimos que no capítulo 2, o texto revela que nada existia ainda. E que antes de Deus sair executando alguma coisa, Ele fez o que está no iniciozinho do capítulo 2. Leia comigo o capítulo 2. O verso 1 diz assim, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado, no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou. Diga comigo, descansou. Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Qual era a obra de Deus? Qual foi a obra de Deus? Ele formou o homem? Não. Ele construiu árvores? Não. Ele estabeleceu os mares? Não. Mas está escrito no primeiro capítulo que ele fez tudo isso. No primeiro capítulo está escrito que ele proclamou a existência dessas coisas. Ele gerou essas coisas no poder da palavra. E o capítulo 2 mostra que isso vai acontecer. Isso vai sendo formado como a primeira chuva ou o primeiro orvalho, como o homem, como as primeiras ações do homem em cima das palavras de Deus. E então, através daquelas ações, arando a terra, a erva começou a brotar, as coisas começaram a aparecer. Mas antes de pôr a mão na massa, literalmente, não só Adão, mas Deus, antes de Deus pôr a mão na massa e até mesmo de formar o homem, Deus descansou. É simples de ver. Primeiro é a palavra profética. Segundo, não é sair fazendo, pondo a mão na massa, é descansar. Ô meu filho, você quer ser meu discípulo? Você precisa ser como eu. Porque basta o discípulo ser como o seu mestre. O discípulo é aquele que aprende a fazer e a viver como o mestre. E o nosso mestre está ensinando, meu filho, eu sou assim. Antes de sair fazendo, de sair correndo atrás das coisas, eu paro para descansar. Eu descanso da obra mais importante, que é liberar a palavra profética. E como eu disse de manhã, irmão, é a coisa mais difícil do mundo. Quando eu e você estamos no olho do furacão, estamos na tempestade mesmo, as nossas emoções estão lá embaixo, o inimigo já cirandou, é saco de pancada, o negócio não é fácil não. A última coisa que você quer é vir ao culto, é levantar um louvor, é estar em casa e andar pelo corredor e falar assim, em nome de Jesus, eu declaro nada, você tá, não quer saber de nada não, Deus. Meu Deus, estou arrebentado, sem forma e vazio. E nós precisamos crer que o Espírito do Senhor não apenas paira sobre nós, Ele mora, Ele habita dentro de nós. Espírito Santo, eu quero ir para a Tua presença, porque eu preciso da Tua intervenção. Eu preciso da Tua intervenção. Entrai por Suas portas com ações de graça e nos Seus átrios com hinos de louvor. O Senhor não vai fazer isso por nós. Jesus disse assim, olha, o discípulo, ele tem que tomar a sua cruz e ele tem que me seguir. O resto eu vou fazer. Mas o crente, ele tem que tomar a cruz. Ele tem que renunciar a si mesmo. Ele tem que negar a si mesmo. Ele tem que fazer, mas eu não estou dando conta. Você dá conta. Se você estiver na pior tragédia da sua vida, se você estiver no pior momento da sua vida, e alguém falar assim, olha, tem uma passagem aqui para uma festa lá em Paris, e está tudo gratuito, eu quero... Você pode ir comigo? Ah, vê se você fala assim, eu estou em muita depressão, eu estou muito triste, os problemas estão me consumindo, eu não tenho a menor condição de fazer essa viagem para esse resort maravilhoso, não. Eu não, de jeito nenhum. Você e eu vamos dizer assim, é tudo o que eu preciso. Porque não está fácil, vai ser bom que eu dou uma descansada. Ah, meu irmão, se a gente sabe que o resort é isso, que uma férias, que uma viagem maravilhosa pode representar isso, nós deveríamos saber que em uma fração de segundos, eu e você podemos estar na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, e desfrutarmos daquilo que flui dEle, e reconhecemos que é Ele que é a nossa fonte. Então, Senhor, eu quero ir para a Tua presença. Eu quero ir para a Tua presença, Senhor. Depois o Senhor até me dá o resort, eu quero também. Mas eu quero primeiro ir à Tua presença, Senhor. Então o Espírito Santo começa a quebrar aquelas barreiras, aquelas muralhas, aquelas dificuldades, e nós começamos a experimentar algo da presença do Senhor. E o Senhor começa a executar aquilo que Ele disse que executaria na nossa vida. Mas eu e você precisamos prestar atenção nos detalhes e colocá-los em prática. Então, Senhor, eu vou profetizar, mas eu vou entrar no descanso. A santificação da nossa vida está baseada exatamente no descanso que aplicamos em Deus. Na prática, o que é descansar? Primeiro, saber o que está escrito nos decretos eternos do nosso Senhor. Irmão, saber o que está escrito a nosso favor é a primeira coisa que eu e você temos que fazer. Eu preciso saber, claro, que eu não vou consultar o que está escrito a respeito da vida do outro, se o que eu quero é para a minha vida. Não adianta eu consultar o que está escrito a respeito de outro assunto, se o assunto que eu quero é esse aqui. Eu preciso consultar o que está escrito a partir de Deus, a meu respeito, envolvendo o assunto que eu estou buscando, eu preciso consultar. Eu só não vou consultar se eu realmente não considero as Escrituras como sendo Escrituras. E é tão simples, irmão, quanto na nossa vida cotidiana. Você comprou o apartamento? Comprei. Já pagou? Já paguei. Cadê a Escritura? Ah, não me deram, não. Ih, meu filho. Não te deram as Escrituras? Não. Eu estou tentando há tempos essa escritura. Você já começa a desconfiar que tem alguma coisa errada. Eu quero vender o apartamento. Cadê a escritura dele? Não, eu comprei. Cadê a escritura dele? Olha, a escritura está no nome de outro. Então, não tem valor. É assim na nossa vida terrena, irmão. As escrituras sagradas tem esse poder e infinitamente mais. O que está escrito nas Escrituras é o que vale. Não, mas eu acho, não interessa o que eu acho. Não, mas eu fiz assim, não interessa o que eu fiz. O que é que está escrito nas Escrituras? Esse nível de valorização das Escrituras depende de mim e de você. E se eu valorizar a palavra de Deus como escritura sagrada, decreto eterno, isso vai fazer diferença na minha vida. Porque eu posso estar ameaçado por toda a desgraça que o diabo quer jogar sobre mim, mas eu posso falar assim: está escrito. Está escrito. O que é que está escrito a meu respeito, a respeito destas questões nas escrituras sagradas? Senhor, esse livro, as Escrituras Sagradas, é o que há de mais precioso. É a autoridade sobre a minha vida. E é por isso que eu estou parando para praticá-la e não apenas ouvi-la. E está escrito nas Escrituras Sagradas, no livro eterno, teus decretos sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. E nós podemos começar a fazer como Deus fez e proclamar sobre o vazio, sobre o que está sem forma, sobre a face do abismo. Proclamar, proclamar, proclamar, proclamar. Irmão, isso é prático, isso não é uma mensagem filosófica, uma coisa emocional, espiritualista, não. Isso é uma coisa prática, irmão. Eu vou praticar isso e eu vou experimentar isso. Eu vou começar a proclamar o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Por quanto tempo, Deus? Não sei. Não sei por quanto tempo, mas eu vou proclamar, porque para mim, o que está escrito é que vale. As Escrituras são os decretos eternos de Deus. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, eu e você tenhamos esperança. Onde está a nossa esperança? No que está escrito nas Escrituras? Está escrito, Senhor. Mas sabe o que é? Que eu não, minha alma fajuta, desesperada, fracassada, fica quieta. Está escrito no livro do meu Deus o que o Senhor vai fazer em meu favor. E eu quero proclamar, proclamar, proclamar, proclamar, proclamar. Muita gente até elogia a gente aqui em alguma parte, porque diz assim: eu gosto dessa igreja porque essa igreja não grita. Eu já fui em igreja, não gosto de pastor que grita. Muita gente elogia o programa de televisão quando assistia. Eu gosto do seu programa porque você não grita. Pastor, não, eu não gosto de pastor que... Ai, me dá um negócio que o pastor não grita. Já veio gente aqui e falou assim: ai, meu Deus, eu não gosto de igreja que grita. Aqui é até legal, gostei, gostei. Porque não gosto de grita. E realmente existe muita gente que grita. Que grita demais, e grita na carne. O negócio é ruim, é feio mesmo, é esquisito. Ninguém gosta, nem eu gosto. Mas, irmão, tem gente por aí que não segura, que solta o verbo mesmo, porque tem um fogo lá dentro, e ele não consegue ficar sem dar um glória a Deus, um aleluia, amém, e ele fala mesmo, e essa proclamação é um documento celestial. E se eu e você ficamos calados, nós não publicamos. Se nós não publicamos, isso não tem efeito civil, não tem efeito jurídico, não tem efeito espiritual. Senhor, eu quero pôr em prática isso. Como igreja, a gente senta aqui e vai cantando. Vamos orar. Senhor, eu quero ser alguém, não estou nem aí para ninguém. Eu quero falar mais alto. Eu quero proclamar mais alto. E não é só aqui dentro. Por onde eu passar, o Senhor, a palavra, o texto, a melodia, o cântico, o versículo, eu quero proclamar, porque as Escrituras são a minha esperança e eu quero proclamá-las. O Salmo 119, o verso 155, nós lemos: a salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. A salvação está longe dos ímpios, porque os ímpios não conhecem os decretos de Deus. Senhor, eu quero pôr em prática isso aqui. Quais são os decretos? Nessa semana, um por dia. Eu quero, Senhor, eu quero, ó, eu encontrei esse dia hoje, segunda-feira, eu encontrei um problema assim, assim, assim, essa questão assim, assim, assim, isso me preocupou. Isso. Quais são os teus decretos a respeito disso, Senhor? Eu quero pôr em prática, eu não quero apenas ser ouvinte, eu quero pôr em prática. E aí, onde entra o descanso nisso? Ah, está escrito? Ah, então... Ah. Está no... É mesmo? Eu comprei esse apartamento e está registrado nas Escrituras que eu tenho a garagem, que eu tenho tudo aquilo que eu tenho. Está registrado? Ah, então está tranquilo. Está nas Escrituras? Então descansa. Alguém vê, o vizinho vê, é meu! Pode ficar tranquilo. Está aqui, ó. Está nas Escrituras. Assim como na vida prática diária, nas coisas espirituais. Mas nós somos chamados de crentes, porém não cremos em muita coisa. Nós não cremos nessa prática. Está escrito? Então posso descansar. E a gente talvez esteja, eu acredito até que Deus vai mostrar isso para a gente lá no céu. Ô filho, dá uma olhada aqui, senta aqui. Sessão comédia. Eu quero te mostrar como é que você era desesperado. Deus do céu, Deus do céu, estou 21 dias de jejum e oração. Deus, oh, meu filho, não precisava nada disso. Olha aqui, ó, está tudo escrito que já era seu. Eu não sei, os anjos ficavam aqui rindo, mas por que ele está de novo perguntando? Meu Deus, olha aqui. Tem muita coisa, irmão, que já está escrito em nosso favor. E nós ficamos insistindo com Deus, e a vida fica amarrada, e passa mais um ano, e passa 10 anos. Oh, Deus, e a gente ainda diz assim, é um Senhor que sabe o tempo de todas as coisas. Deus, eu não, o tempo já passou há muito tempo. Você é que não leu o que está escrito no decreto e fica aí, ah, me engana, e não age. E descabelando, e chorando. Meu filho, saiba o que está escrito nos documentos eternos e descansa. Segundo, o primeiro, saber o que está escrito nos decretos eternos. Segundo, proclamar os decretos eternos do nosso Senhor. Quanto tempo nós passamos adorando? Quanto tempo? Eu me lembro uma igrejinha que eu fui há muitos anos atrás, no interior de Minas, lá perto de Brasília, e eu ministrei numa igreja naquela manhã, e o pastor me levou para almoçar, e quando estávamos sentados no restaurante, chegou uma outra família, grande família, tradicionalíssima daquela cidade, daquela igreja, e aquela senhorinha, bem assim, afoita, de uns 60 anos, mas toda assim agitadinha, e a mandona da família, alguma coisa assim, e ela chegou assim por trás de mim na cadeira, e o pastor estava sentado à minha frente, ela falou assim, eu que tinha pregado, eu que tinha ministrado os louvores, o pastor, pastor, que culto longo. E eu fiquei assim, nem olhei para trás, não quis nem ver. Assim, que culto longo, pastor. 1h30 de culto, não sei para que isso. Olha, para mim, 40, 50 minutos é o máximo, não precisa de mais do que isso. E o pastor ficou assim, meio sem graça, assim, rindo comigo. Como o silêncio tomou conta, não rendeu o assunto e ficou por aquilo mesmo. Eu queria trazê-lo aqui no culto projeto, 3 horas de culto. Eu não sei se ela vai aprender alguma coisa ou se ela vai se juntar com mais alguém. É isso mesmo, tem que falar com esse pastor para diminuir o culto. Ô, irmão, mas que coisa maravilhosa. Eu e você podemos passar muito tempo na presença do Senhor. Eu e você passarmos aqui 3 horas assistindo um monte de coisa, vendo um monte de bobeira, isso não interessa mesmo, não. Mas, irmão, não é só 2, 3 horas do culto no domingo. Senhor, eu quero te adorar mais tempo. Eu quero liberar com a minha voz mais os louvores ao Senhor. Eu quero pôr em prática isso. Eu quero declarar, eu quero ir para uma praça, eu quero ir para uma cidade, eu quero entrar em algum lugar, sempre orando, cantando, declarando. Os irmãos dessa caravana agora foram lá no Muro das Lamentações, ou melhor, subiram nos muros da cidade. Você vai poder fazer isso ano que vem, se Deus permitir. Meu irmão, que coisa maravilhosa quando a gente sobe naqueles muros, o Espírito do Senhor mesmo nos impulsiona, proclama, canta, adora, ora, abençoa, profetiza. Que coisa maravilhosa, você está em qualquer lugar dessa terra, até mesmo lá no inferno, irmão, num ambiente terrível, na casa de alguém, na família, e poder liberar: Senhor, esse lugar vai ser abençoado pelo Senhor, porque está escrito na tua palavra. Ou simplesmente começar a cantar louvores ao Senhor, a proclamar os decretos eternos do Senhor. O salmista diz: os teus decretos, Senhor, são o motivo dos meus cânticos. Os teus decretos são os motivos dos meus cânticos. Daniel diz assim: eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. Daniel está dizendo para o próprio Deus: eu declararei, Senhor, os decretos do Senhor, do livro da verdade. E ele completa dizendo assim: ninguém há que esteja do meu lado ou ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Olha o que Daniel está revelando, que Deus envia um anjo. Deus envia anjos. Ô, pastor, não, esse negócio de anjo, assim, eu não gosto daquelas igrejas mais pentecostal que fica vendo anjo o tempo todo. Pois eu gosto, irmão, eu quero isso. Eu não quero ficar nada de místico, não, mas eu quero, Senhor, cadê os anjos que se acampam ao meu redor? Porque está escrito na tua palavra, Senhor. Senhor, se eu tenho algum anjo para trazer alguma bênção para mim agora, porque está escrito que eles são mensageiros ao meu serviço. Senhor, se tem um anjo que vem ao meu redor para me livrar de qualquer coisa quando eu começo a declarar os teus decretos, eu quero que o Senhor faça isso que fez com Daniel. Eu quero ser simples, eu quero ser crente de verdade. Saber o que está escrito, proclamar o que está escrito e esperar o tempo dos decretos do Senhor. Por que que nós queremos que tudo aconteça já? Na cultura, na sociedade que vivemos, é assim: prazer agora, dor não, tira fora. Esforço não, tira fora. Não, eu quero tudo, ó, fácil, para minha alegria, para o meu prazer, para o meu bem-estar. Falei hoje, essa semana, com uma pessoa que estava me pedindo um conselho sobre uma decisão. E a decisão é porque a opção que ele estava totalmente inclinado, acho que já estava quase decidido, a opção que ele estava praticamente decidido, favorecia a ele grandemente. Mas ele tinha medo, porque se ele tomasse aquela decisão e depois não fosse aquilo, você pode pôr Deus no centro. Deus, isso favorece o Senhor. Isso favorece o teu reino. Senhor, isso favorece os teus planos. Porque eu não quero, Senhor, uma decisão que apenas favoreça a mim, apenas traga alívio a mim. Eu quero saber o que está escrito na tua palavra a respeito do Senhor, do teu reino, da minha vida. E eu quero no tempo do Senhor, eu quero na forma do Senhor. O Senhor é o centro, Senhor. E eu não preciso que tudo aconteça agora. Eu estou disposto a andar passo a passo no tempo dos teus decretos. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. O salmista diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte. Esperam. Senhor, eu precisava ser livrado da alma, da morte da minha alma agora. Não, espera no Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Salmo 33, 18. No Salmo 125, o salmista diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, permanece para sempre. O Salmo 40, o salmista diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. O salmista, o profeta Isaías, no capítulo 40, diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam. Você já viu alguém conseguir esperar sem descanso? Não consegue, irmão. Não, desisti. Volta outro dia. Não, vou dar um jeito aqui, escuta. Quanto mais ansioso, menos tolerante à espera. Quanto mais preocupado, menos tolerante à espera. Mas quanto mais descansado, mais tranquilo para esperar. Tem que esperar mais ou menos? Amém. Eu lembro logo no início do ministério, Deus me deu um Monza. Deus nos deu um Monza. Eu acho que foi o nosso primeiro carro, um Monza marrom. Ele não tinha ar-condicionado. E eu voltava de uma viagem de São Paulo e no meio do caminho eles estavam explodindo nas pedreiras na BR Fernão Dias, para duplicar Fernão Dias, logo no iniciozinho. E então paralisou tudo. Eu fiquei 3 horas naquele Monza, debaixo do sol, um calor insuportável, e eu falava assim: Senhor, eu prometo ao Senhor, eu nunca mais vou reclamar dos atrasos dos voos, porque eu também viajava às vezes, e sempre tinha atraso. Se eu nunca mais, porque nos atrasos do voo, pode ser 1 hora, 2 horas, às vezes são 15 minutos, eu estou no ar-condicionado, assentado. Olha aqui, Senhor, que coisa terrível, meu Deus. Eu nunca me esqueci disso, e Deus me faz lembrar isso exatamente todas as vezes que eu estou com... Assim, lembra do Monza, lembra do... Tem situação pior. Quando nós estamos confortáveis, é fácil esperar. Quando a circunstância não é confortável, a gente não quer esperar. E, na verdade, os desafios, as nossas circunstâncias sempre são assim, desconfortáveis, irmão. E o Senhor vem e diz assim: meu filho, se você descansar em mim, você vai esperar o tempo certo de cada promessa. Se Deus descansou de todas as obras, e a obra que ele fez naquele primeiro capítulo foi apenas proclamar, ainda que ele tivesse trabalhado de forma braçal, Deus é Deus, um espírito, ele não estaria cansado fisicamente para dizer assim: preciso descansar. Então o descanso é uma dimensão muito superior ao alívio do cansaço físico. Descanso do sétimo dia diz respeito a uma instância de governo. Então, irmão, eu e você precisamos pensar da seguinte forma: Deus criou todo o universo. Ali os 6 dias, nós não sabemos quantos anos estão representados ali, mas naqueles 6 dias Deus criou todo o universo. E se precisasse acontecer mais alguma coisa importante, estaria ali dentro de tudo que Deus criou. Mas depois de Deus criar tudo, apareceu outra coisa mais importante, ou tão importante, que está no início do capítulo 2, o sétimo dia. O Senhor fez uma semana de 7 dias e disse: nos 6 primeiros dias, eu estou me ocupando em edificar, em estabelecer todas as coisas do universo, mas no 7º dia eu estou ocupado em estabelecer uma coisa: o descanso. Sábado é uma palavra em português que vem do Shabat, que é descanso. Não faz sentido um elemento do reino de Deus, algo que Deus fez, nosso Senhor, de tanta importância, por tantos anos, ser ignorado na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Porque, na verdade, vem de Faraó, do maligno, no Egito, o comando de trabalhem sem descansar. Eu e você podemos olhar para isso só na dimensão física, e já é o suficiente para a gente entender que precisamos de descanso. Não apenas uma vez no ano, um mês de férias, que você não tem dinheiro, tem, não sei quando vai fazer, aproveitei o mês para resolver minhas coisas, meus problemas, não sei o que, já acabou, meu Deus do céu, tem outro ano, e não é férias coisa nenhuma. E ainda que fosse um mês de férias maravilhosas, acaba, você tem que passar um ano ralando, o Senhor quer que a gente tenha uma vida administrada de tal forma que todos os dias haja uma dimensão de descanso físico, intelectual, emocional e espiritual. E a gente pode pensar no descanso só como o alívio do estresse, o alívio do desgaste, mas a gente precisa pensar no descanso como uma instância de autoridade. E Deus, depois de proclamar tudo o que Ele estava gerando no universo, Ele entrou numa dimensão de descanso. E o sétimo dia, o dia do descanso, o texto diz assim: Ele abençoou. Deus abençoou o sábado. Irmão, ninguém nesse universo, ninguém nessa terra pode alterar isso. Deus fez questão de, em meio a tudo o que existe, fazer mais uma coisa: abençoar o sábado. O dia do sábado é um dia de proclamação de descanso. E não só abençoou o sábado, como diz assim, e o santificou. Senhor, será que o pastor vai começar a pregar a doutrina judaizante de guardar o sábado? Porque se for isso, eu vou embora daqui. Eu já desconfiava, eu já sabia que isso é... Irmã, eu quero que você seja elevadamente prudente. Se o Senhor Deus separou o sábado, abençoou e o santificou de uma forma tão especial quanto nesse capítulo 2 de Gênesis, eu quero, como teu servo, como teu discípulo, ser igual ao Senhor. Na prática, o que significa isso, Senhor? Porque eu vou começar a proclamar os teus decretos. Eu vou começar a descansar, que está escrito, o Senhor vai fazer. O Senhor não muda. Não há sombra de variação. Se Ele prometeu, Ele fará. Então está escrito, eu vou descansar. Amém. E a maioria dos problemas que nós temos é porque nós tomamos ações ou reações da insegurança que causam o acidente. Em todas as vezes dos problemas, das dificuldades, se nós realmente começarmos a proclamar os decretos de Deus, Ele entra em ação e muda a circunstância. Ainda que eu tenha que exercitar o esperar o tempo de Deus. Eu quero pôr em prática isso, Senhor, na minha vida. Leia comigo Hebreus, capítulo 4. O Senhor diz sobre o sábado, no livro do Êxodo: 6 dias vocês trabalharão, mas no sétimo descansarão. E não apenas descansem vocês, mas também o boi, o jumento, o filho da serva, o forasteiro, todos. Em Samuel o Senhor diz assim: vocês vão levar a arca, mas a cada 6 passos, parem para adorar. O Senhor estava querendo que o povo descansasse. E agora em Hebreus, no Novo Testamento, o Senhor escreve essa carta e diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Então o autor está dizendo que existe uma promessa. Filho, tem uma promessa, você vai entrar no descanso de Deus. Por muito tempo, essa expressão representava apenas assim: Deus me livre, eu ainda quero viver muito tempo. Porque entrar no descanso significava morrer. Irmão, descansou no Senhor, descansou no Senhor. Amém. Ai, que bom, descansou no Senhor. E na verdade, irmão, o autor aos Hebreus não está falando de morrer. O autor aos Hebreus não está falando de um alívio temporário, financeiro, emocional. Tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Ele é extremamente delicado no seu estilo de escrever. O autor diz assim: me parece que alguns de vocês falharam naquilo que Deus prometeu, a promessa. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Estão tentando entrar no descanso, embora seja uma promessa, mas não conseguiram. Os anos se passam e ele não consegue instância alguma de descanso. Às vezes, nem fisicamente falando. Alguns emocionalmente nunca. Versículo 2: porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Como se deu com eles? Então o autor está dizendo que ele entra no descanso. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, foram apenas ouvintes, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. E você pode ter certeza, por dedução, que o autor não está falando da fé morta, porque a fé morta é aquela que não é acompanhada de obras. Porque o Senhor mesmo ensina que a fé sem obras é morta. Nós entendemos muitas vezes que isso são boas obras. Essa expressão nos reporta logo a boas obras. E às vezes reporta diretamente a obras sociais. Então, a fé tem que ter obras. Então, vamos fazer boas obras. Então, vamos fazer obras sociais. Embora boas obras e obras sociais estejam incluídas no termo obras, não é só disso que o Senhor está falando. Então, ele esclarece rapidamente lá na frente. Ele diz assim: Abraão foi justificado pela fé, e uma fé com obras. E qual foi a obra de Abraão? Qual foi a obra que acompanhou a fé de Abraão? Abraão levou o seu filho e o imolou lá no alto do Monte Moriá. Foi isso, irmão? Foi isso? Não. Essa não foi a obra. Porque ele não imolou. Qual foi a obra, então? Fé em quê? Subiu a montanha com o seu filho amado e o feixe de lenha e o fogo, sabendo que ele tinha que imolar o seu filho. E como é que Abraão subiu aquela montanha? Hã? Eu mesmo já falei, ele deve ter subido aflito. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que vai ser? Mas eu estou entendendo de Deus que ele subiu a montanha adorando a Deus. Ele disse aos seus servos: vamos subir, vamos adorar e voltaremos. A obra de Abraão que acompanhou a sua fé foi continuar subindo a montanha para o holocausto, para a coisa mais terrível da vida, descansado. Descansado. Por quê? Porque a palavra que ele ouviu foi acompanhada de fé. E a fé tem um ato prático. Se eu creio, eu não quero ser apenas ouvinte, eu ponho em prática. Eu crio em Jesus. Eu crio nessa mensagem que o pastor ministrou hoje. Eu crio. Então, para começar, eu vou pôr em prática. Não, eu crio. Claro que eu crio. Gente, o pastor, ó, que é isso? Quem sou eu para desconfiar da palavra do pastor? Pastor é uma palavra ungida, ungidíssima. Aquele homem, puxa vida, meu Deus do céu. Que coisa linda, maravilhosa. Oh, meu Deus, até arrepio, meu Deus. Mas se você não praticou durante a semana, se você não incluiu isso na sua vida, se eu não incluir isso na minha vida, eu serei apenas um ouvinte e, no meu caso, eu serei um ouvinte falante. Eu não quero isso para a minha vida, Senhor. Porque está escrito na parábola que o Senhor ensinou que a casa firmada na rocha e firmada na areia, recebe chuvas e tempestades. Mas aquele que não é apenas ouvinte e praticante, permanece firme, Senhor. Eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para os meus filhos. Então, Senhor, eu quero que a minha fé, aquilo que eu recebo, que eu declaro que creio, seja acompanhada de obras. E quais são as obras? Primeiro, o Senhor diz assim, no sétimo dia descansou de todas as suas obras. E qual foi a obra de Deus naquele primeiro capítulo? Proclamar. Paulo vem e diz assim, enchei-vos do Espírito Santo, proclamando. Então, irmão, eu quero desafiar você a uma prática nessa semana. Eu vou proclamar. Eu quero proclamar para a minha família, eu quero proclamar para os meus filhos, eu quero proclamar lá no meu ambiente de trabalho, eu quero proclamar sozinho, eu quero andar conversando sozinho, falando sozinho, eu quero proclamar em louvor ao Senhor, em adoração ao Senhor, eu quero proclamar para os meus irmãos, eu quero proclamar na célula, eu quero ser uma pessoa que fala mais do que Deus está fazendo, que fala mais do que está aprendendo do Senhor, que fala mais do que está escrito a meu respeito, a respeito de todas as coisas, e eu quero ser uma pessoa que chora menos, que murmura menos, que duvida menos, eu quero ser assim. Você pode dizer amém, irmão? Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Porque a palavra que receberam não foi acompanhada da fé. Por isso, eles não entraram no descanso prometido. Versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso visto portanto que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência diga desobediência se tem uma palavrinha que um adulto não gosta de ouvir é essa desobediência porque nos reporta imediatamente à nossa infância. Oh, acabou esse negócio, não tem que ficar bliscão de pai, bliscão de mãe, ordenança, professor, não. Agora eu sou dono do meu nariz, não quero saber negócio de obediência, não. Mas está no caráter de alguém que é discípulo de Jesus, ser obediente e obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero ser. E irmão, existe um milagre que acontece quando eu e você decidimos obedecer por fé. Não é obedecer porque decidiu obedecer. Tá bom, eu vou fazer porque tem que obedecer. Sou obediente, viu? Sou obediente, viu? Por isso que eu estou falando. Não. É obediência por fé. Eu sei o que está escrito nos decretos eternos. E eu quero obedecer. O meu Deus vai operar alguma coisa, por isso eu vou lá imolar meu filho, mas nós vamos voltar juntos. Essa é a obra mais excelente que eu e você podemos realizar para Deus. Descansar nele. Eu quero descansar nos teus decretos. Eu creio nisso, Senhor. Senhor, eu quero obedecer a tua palavra, porque eu a recebi com fé. O versículo 5 diz novamente, no mesmo lugar, não entrarão no descanso. Versículo 6, visto, portanto, que resta entrar alguns nele, que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, embora vocês tenham desobedecido até aqui, embora vocês tenham ouvido, mas não praticado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Em outra palavra, ele também entrou na instância de governo das suas obras. Como Deus entrou na instância de governo da sua obra. Qual foi a sua obra? profetizar, proclamar. Eu proclamei, agora por fé e obediência, eu vou adorar o Senhor, eu vou consultar de novo o que está escrito nos decretos eternos, eu vou proclamar o que está escrito nos decretos eternos e eu vou esperar o tempo dos decretos eternos. Entrei na prática, no descanso de Deus. Irmão, você pode estar até aflito na sua alma, porque a alma é um sujeitinho ordinário. Você pode até estar aflito, oh, meu Deus do céu, que vontade. Mas o tempo todo você manda a sua carne para a cruz, vai para a cruz. Eu decidi esperar descansado no Senhor. Então eu vou adorar o Senhor. Então eu vou adorar o Senhor. E, irmão, todos os dias o diabo vem contra nós com esse dardo da ansiedade, com esse dardo da preocupação, com esse dardo da tristeza, da agonia. Mas eu e você, como crentes, não podemos só ser só ouvintes, nós precisamos praticar o entrar no descanso. Eu disse a você que não vou pregar para nós começarmos a guardar o sábado. Nós não vamos criar aqui uma doutrina entre nós que a gente também não faz nada no sábado, porque isso não adianta nada. Embora possa existir muita gente que guarda o sábado, não por ritual, mas por uma convicção no coração, por um relacionamento com Deus. Por isso ninguém pode criticar ninguém. Agora, Deus, eu quero fazer uma oração que eu já falei com vocês várias vezes aqui. Me dá o sábado para descanso? Literalmente, irmão. Para muitos que trabalham, Senhor, não apenas não bater o ponto no sábado, mas terminar a sexta-feira e falar assim: eu trabalhei essa semana, fiz tudo o que precisava ser feito, agora é com o Senhor, vou desfrutar minha família, o Senhor, o descanso, a cama, a alegria, um churrasquinho, um passeio no parque, vou despreocupar de tudo, porque eu trabalhei na presença do Senhor essa semana, eu fiz tudo aquilo, as minhas coisas estão diante do Senhor, minha vida está diante do Senhor, eu posso descansar. Literalmente, irmão. Alguns, isso significa realmente mudar de emprego. Sair do emprego em que sua escala te rouba tantas coisas maravilhosas. Sair do emprego que você tem que levar para casa um monte de preocupação. E pedir ao Senhor: Senhor, eu quero isso. Mas isso é fruto de um estilo de vida em que o descanso não é apenas um dia ritualístico. O descanso é uma convicção espiritual dos decretos, do proclamar os decretos e do esperar os decretos do Senhor. Eu quero isso para a minha vida, Senhor.